tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. You está a ouvir Ouro e Platina. Thank you. racism in a month, future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah, yeah, yeah.